Nave, livre à direita, solo 1-2, um decimal, nave. 219, livre à direita. Charlie Bravo, decolado ao 00, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde, Charlie Bravo. So, hello, Condor 076, established runway 10, ILS. Roger, Condor 076, wind 090 degrees with 15 knots, QNH 1012, clear to land, runway 10. Clear to land 10, Condor 076. Solo azul 699, solicita acionar na posição 8. Livre acionamento, chame para push com a, o 699. 699. Ali, mantenha no zero. Ali, mantém 2231. Two 076 on the ground at 02, vacate to the right, call ground 121.9. On a 076, vacating to the right 1219er. Goodbye. Quatro 206, ingressa Juliette, portão 3. Ground Grantham, Condor 076, vacating Foxtrot. Ground 121.9. Oh, I'm sorry. Afternoon, Condor 076, vacating Foxtrot. Condor 076, taxi Alpha, report before taxi Julia. 10, vento 100 graus, com 129. Livre decolagem 2231. Copio 36 já aprovado, 195. Copia. 360 Brasília, posição 17, pista 10, direita, saída Arbó, transição LF, controle 1-2-1-9-8, transponder 5021, um gol no 925. Pode ficar em fase, por gentileza? Brasília, 360, posição 17, pista 10, curva direita, Dael, saída Arbó, transição LF. Controle 119.8, transponder 5021, voo no 925. Autorizado 360, Brasília, controle 197, decola 10, curva direita da EO, arbore lenta, o código 5021, controle 519, voo 1925. Correge, corrigindo a saída, boa elefa, ok, boa transição elefa, com curva direita, chame pronto no portão 1. Arbore lenta, com curva direita, controle 1925. Para pushback, o azul 699, portão 8. Autorizado, chame táxi, 699. Chamará para táxi, 699. Cliente, 4201. Condor 076, report em quilo. Condor 076, report before taxi Juliet. Enter apron via Juliet, Condor 076. Alfa Godó, gol no 755 com a autorização com fins. Autorizado com fins 360, ruta na rota oficial 16. Ficha no 0, curva direita, da El Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5060, 1755. É, só podia confirmar depois da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 119.8 ao controle, 5060 ao transponder, 1755. 7360 autorizado com fim, 0166, saiu a LWI de saída, controle 198, e 5060 transponder, gol no 755. Direita após a decolagem, chame pronto no portão 5, no 755. Bora. Condor 076, Condor 076, maintain position before Julia. Ok, we hold position before Julia, Condor 076. Prossigo, azul 4206. Cientista em coordenação com a companhia e com a infra-aero, ok, o 4206. Solo 06, Libra direita, Solo 121 decimal 9. 219, Libra, gol. 395, obrigado. Salvador, boa tarde, 1395, Libra. No 395, reporte antes da Juliette. Mataremos, 395. Taxi, o azul 699, 717 bordo, 4 horas e 5 de autonomia, operação 03. 699, Libre Taxi, Pátio Índia Alfa, ponto espera, chama torre 1895, o ajuste 1012, tem uma boa viagem. 699, tá, azul. Pátio Índia e Alfa, torre 1995, o azul 699. Up to the 12Q V Company, taxi via Juliet to stand 1-1. Condor 076 after Azul traffic, we taxi via Juliet to stand number 11. Salvador, boa tarde, chama 6210. Boa tarde, 6210, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 100 graus. 119, altímetro no 012. Taxa travada, livre pouso na 10, venha 210. Salvador, gol 995, você está aqui no momento, posição 1. 25, chamou para o push? Afirmo. Portão 1, aguarda o 925, só está aqui. Boa tarde, Azul 6919, estação para espera pronto. Visual que está cansado. Boa tarde, 6919, ali mantém 10. Ali mantém pista 10, Azul 6919. Passou Juliette, 395. 395, ingresso Juliette, portão 2. 02, obrigado, 395. 925, coordenei com a equipe de solo após a aeronave da companhia parquear no 2, autorizado posicionamento no portão 1, chame para o táxi. Após a aeronave da companhia no 2, autorizado, comunicando o táxi, ou para o táxi. Portão 5, após a aeronave da Goa, retaguarda, está livre. Gol, acesso, seu chantagem. Alô, Salvador, boa tarde, o Xenar 62, onde está? 6210, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 6210. Nós temos que estar no 2, ok? Confirme. Eu vou 395 para... Acho que foi o push aqui da aeronave, não. A gente deu uma paradinha aqui, vamos fazer. Não, o que foi coordenado foi aqui após o senhor parquear no 2, estava autorizado o, no 925 puxar no 1. Ok, agora se dá pra prosseguir, vamos prosseguir pro 2, 395. 6210, mantente da Juliette. Mantente da Juliette, mantente da Juliette. 6919, decolado 114, controle 119, decimal 8, bom voo. 199, decimal 8, azul, 6919. Salvador, boa tarde, é o TRIP 5415, solicito autorização de tráfego para Ilhéus, autorização X-Ray. 1925, mantém posição. Vai manter posição, mas... Não é possível, tem que correr, senhor? Está autorizado. Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, obrigado. Tráfico Salvador, boa tarde. É o TRIP 5415. Solicita autorização de tráfico em Ilhéus. Autorização X-Ray. 5415, Ilhéus, aguarde a cópia, 1012. 5415. Aguarde mais 10 segundos para início, para continuar o puxo. Está aguardando, vamos lá. Salvador, boa tarde. Informação passada, informação do grupo aí. Autorização Brasília, nível 3. 3567, aguarde a cópia, número 2, 1012. Salvador, Golo 755, pronto para o táxi. 127 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternativa Campinas. 925, está autorizado a continuar com o pushback, chama para o táxi. Autorizado. Falei para o táxi, pegou no 925. 755, mantém a posição. Não, vai manter a posição, 755. Está pronto para o táxi, 755. Estou ciente, mantém a posição. O voo está atrasado, obrigado. Salvador, boa tarde, 3190, final da 1-0, bateu travou. Boa tarde, 3190, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 129, altímetro no 0 no 2. Paulo Gol, 193, para o táxi, aqui é o Bruno 54, eu estou no 5, 8, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, tráfico Salvador, 35415. Tem nossa autorização já, senhor? Cliente autorizado, Ilhéus, nível 140, Golf 677. Está decolada pista 10, curva à direita, saída coral. Controle 119.8, transponder 0274, o trip 5415. Autorizado 140, Golf 67710, com curva à direita, coral 119.8, 0274, para pushback, acionamento trip 5415. Aguarde para o push acionamento trip no pátio 3. Controle 3190, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3190. Copédio 925, a linha decolada 10, vento 090 graus, com 1 no nosso. A linha decolada 10, gol 1 no nosso, hein? Autorizado Salvador Brasília, nível 340, rota Zulu 97, pista 10, curva à direita, saída Arbor, transição elétrica, controle 119.8, transponder 5067, então 3567. Do Brasília, nível 340, decolada 10, curva direita, arbora elétrica, perfil 1-7, conforme o controle 1-119-8, transponder 5067, 3567. Portão 10, chame pronto para puxa acionamento 3567. Salvador 1-7-5-8-0, pronto. 755, mantenha, pode esperar. Ok, o 5495 não tenho previsão devido ao aeronave da Gol que está prosseguindo para Salvador devido a problemas técnicos. Ok, aguarde para puxa acionamento. Da Juliette, 3190. 3190, Juliette, portão 5. Salvador, gol 0077, uma milha do externo, bateu e travou. Gol 077, vento 090 graus, com no 3 nós, altímetro 10 no 2, aguarde pista livre. E 12, aguarde pista livre, 077. Livre pouso na 10, vento 090 graus, com no 2 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso no 0, voa no 077. Voa 925, decolado 1225, controle 119.8, bom voo. 198. 755, pronto? Pronto, Golfo 755. Faz a aeronave da companhia na curta sinal, a linha mantenha no zero. Positivo, após a passagem vai a linha mantém. Solo 077, Solo 27, livra direita, Solo 121, decimal 9. Direita, Solo 219, agora 077, obrigado. F54, no 5, na escuta. Prossiga. 5495, as NB equipe de solo, a aeronave do Gol está prosseguindo para o pátio 3. Após a aeronave passar a retaguarda, está autorizado, chama o táxi. Ok, vai coordenar. Então, no modo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, na 077, táxi via Kilo para a posição 9 do pátio 3. Kilo, posição 9 no pátio 3, vou no 077. Solo, confirme que o 5495 tem alguma aeronave da Gol para prosseguir aqui para o pátio 3, é isso? A aeronave vai para a posição 9 do pátio 3, já ingressou naquilo, tá, já ingressou no pátio 3 aí a aeronave da Gol. Ok. Gole 119, decimal 8, bom gol. 19-8, bom serviço. Sierra Charlie Charlie. Ok, aguarde a cópia, o ajuste no 012, o Sierra Charlie Charlie.